pequena família estava terminando de almoçar. O pai, a mulher e o filho, de 8 anos, vestido com uniforme escolar. Ele entrava 1:30 da tarde na escola, mas o seu pai resolveu dar uma bronca violenta naquela hora. Meu filho, olha aqui. Hoje eu quero que você saia da escola e venha direto para casa. Porque a tua mãe me contou que você anda parando lá naquele rio, à beira do caminho, e fica nadando com a molecada. Qualquer hora você vai ficar doente, aquele rio é todo poluído. Então, eu estou te avisando. Eu sei que o sinal da escola bate 5:30 da tarde. Eu quero você em casa 15 minutos depois. E eu vou estar aqui, viu? E se você não vier direto para casa, você vai ver o corretivo que eu vou te dar. Nunca mais você vai se esquecer. Você entendeu, menino? E o menino, vendo que o pai estava muito bravo, abaixou a cabeça, segurou a lágrima e disse com dificuldade: sim, papai, eu tô ouvindo. Olha lá, hein? Venha direto para casa. Tá certo? Tá, papai. Aí o menino pegou o material, a mochila, e saiu. Logo que ele saiu, a esposa olhou para o marido e disse: puxa, meu amor, você precisava ter falado tão duro com o nosso filhinho. Mas mulher, tem que ser assim. Senão não respeita, não. Você viu que ele quase chorou? Não, quase chorou não, meu marido. Ele chorou. Você podia ter falado mais calmo, com mais amor. Mulher, eu garanto que ele vai obedecer. Porque, olha, você já falou várias vezes para ele não nadar naquele riozinho sujo, e mesmo assim, de vez em quando, ele vai. Agora eu quero ver se ele vai me desafiar. E a mulher disse: tá bom, meu amor, você é o pai, você que manda, está bem. E ele disse assim: e tem mais, viu? Hoje eu vou sair mais cedo do trabalho. Eu vou chegar aqui 5:30 para ficar esperando o nosso filho, para ver se ele vai chegar 5:45. Quero ver se ele vai me obedecer. Se ele não obedecer, mas vai tomar um corretivo, vou dar uma surra que nunca mais ele vai se esquecer. Despediu-se da esposa e foi trabalhar. Aí, quando deu 5:25, este homem voltou para casa. E a esposa, quando o viu, ficou até nervosa, porque o homem veio para cumprir o prometido. Ele queria ver se o filho ia obedecer. E ela ficou preocupada. Começou a pedir a Deus: ai, meu Deus, não deixa o meu filho atrasar, faz ele chegar logo em casa para a gente não ter briga. E o pai ficou lá, sentado na sua poltrona, esperando o filho. Quando deu 6 horas, a esposa entrou na sala e disse: amor, fica calmo, fica calmo. Que foi, mulher? Que foi? Já tô nervoso, nosso filho não me obedeceu. Eu sei, amor, fica calmo. Nosso filho entrou pela porta da cozinha. E ele está lá, tremendo de frio, todo molhado, o uniforme inteiro molhado, até a meia e o sapato. E ele está com muito medo de entrar. Meu amor, por favor, não bata no nosso filho agora. Dê a bronca, mas deixa o castigo para depois, agora não. Ah, não, um castigo ele vai receber. Um castigo ele vai receber, manda o meu filho entrar. Aí a esposa foi lá e trouxe o menino, que tremia de frio e de medo também. Estava com o cabelo todo molhado, uniforme, a roupa, a meia, até o sapato. Ele estava todo enlameado. O pai disse: bonito, né, meu filho? Eu não te recomendei que você não fosse nadar naquele rio imundo. Mas, papai, eu posso explicar. Não vai explicar coisa nenhuma, não vai dar desculpa coisa nenhuma. Seu desobediente, eu só não vou te bater agora porque a sua mãe me pediu. Mas olha aqui, você vai ficar sem janta. E amanhã você vai ver o corretivo. Vai pro teu quarto já. Vai pro teu quarto. O menino subiu a escada correndo, chorando, se trancou lá no quarto. E a esposa Ah, meu amor, você precisa ter mais paciência com o nosso filho. Ele não é mau, você sabe. Às vezes ele faz uma arte aqui, uma traquinagem ali, mas ele não é mau. Ah, meu bem, coitadinho do nosso filho. Mas mulher, ele tem que aprender. Eu não posso soltar a rédea, não. Tem que ser rédea curta. É assim que se educa filhos. Eu sei, eu concordo. Mas procura falar mais calmo com o nosso filho. Tá bom, tá bom, tá bom. Amanhã eu vejo isso. E aquele homem, logo após o jantar, subiu para se recolher no seu quarto. Mas antes de entrar, resolveu dar uma espiadinha no seu filho, que já dormia. Ele abriu a porta bem devagarinho e o menino estava ali, dormindo. Dormindo, parecia tranquilo. E aquele pai sentiu arrependimento lá no fundo do seu coração. Ele sentiu tristeza de ter sido tão duro com um menino tão pequeno. E ele pensou consigo mesmo: amanhã eu vou conversar com meu filho e vou deixar ele explicar por que chegou molhado desse jeito. Amanhã eu faço um carinho nele. Fechou a porta e foi dormir. Quando era lá pelas 3 da manhã, eles ouviram um menino gemendo. Parecia que estava tendo um pesadelo. E a mãe e o pai correram para o quarto e viram que o menino de fato estava delirando e com muita febre. Olha aí, tá vendo? É isso que dá entrar no rio. Olha só, ficou doente. Ai, vamos levar ele correndo no pronto-socorro. E o menino estava assim delirando, mais de 40 graus de febre. E eles foram correndo para o pronto-socorro, que mandou o menino para o hospital para ser internado, porque aquela febre não era normal. E no hospital disseram: teu filho vai ter que ficar aqui, porque parece que ele pegou uma infecção no ouvido e que já foi até para o cérebro. Ele vai ficar internado, vamos tentar baixar esta febre. E o pai ficou ali o que pôde, a manhã inteira. E o filho ali delirando, e o pai arrependido. Quando deu 1 hora da tarde, aquele pai disse para a esposa: fique aqui no hospital com ele, que eu vou até a escola avisar que o nosso filho ficou doente. E a mulher disse: isso, bem, vai lá, eu fico aqui. E aquele pai pegou o carro e foi até a escola. Chamou a professora e disse: professora, eu vim avisar que o meu filho não vai poder vir à aula hoje, porque ele está no hospital. Puxa, é mesmo? É, o meu filho está com muita febre, ficou muito doente. É, a senhora não coloque falta nele, não. Por favor, depois eu trago o atestado. Aí a professora disse: fique tranquilo, não vou dar falta para o seu filho, afinal de contas ele é um herói. Como? Ah, o senhor não está sabendo? Seu filho é um herói. Como herói? Ah, ontem. Eu não sei como é que o senhor não sabe disso. Não, eu não sei de nada, não. Não, então eu vou contar. O senhor está vendo aquele menino ali brincando no pátio? Sim, pois é. Aquele menino ontem, logo depois da aula, parou no rio para nadar e chamou o seu filho. Mas o seu filho não quis nadar. Ele disse que precisava ir embora. Aí não sei o que aconteceu com o menino, ele disse que teve uma cãibra. E começou a se afogar e a gritar: socorro! Socorro! Joãozinho, socorro! Aí o teu filho, quando viu este menino se afogando, pulou na água com uniforme e tudo, com sapato, pulou. E ele quase morreu afogado também, mas conseguiu salvar a vida daquele menino. O teu filho tem um grande caráter, o teu filho é um grande herói. Que pena que ele está doente, nós vamos visitá-lo no hospital. E aí aquele pai começou a chorar, as lágrimas desceram, o remorso bateu forte. Ah, meu filho, não deixei você explicar nada. E ele disse: professora, por favor, reúna os meninos depois da aula, visitem o meu filho no hospital, eu estou indo para lá agora. E ele foi para o hospital. O seu filho continuava com febre inconsciente, e aquele pai, lúcido e consciente, frio, sentindo o contrário do seu filho. Sim, a consciência doía muito. E ele acariciava o menino e dizia: meu pequeno herói, perdoe o seu pai. Meu pequeno herói, me perdoe. E a esposa disse: mas por quê, marido? Ele contou tudo. Aí ambos ficaram ali do lado, o tempo todo, esperando o Joãozinho se restabelecer. À tarde vieram todos os alunos da escola, fizeram fila para visitar o Joãozinho. E ele se tornou o herói de toda aquela criançada. Mas para aquele pai, ele se tornou um professor. E aquele pai aprendeu a lição mais dura da sua vida: nunca julgar ninguém, e nunca ser precipitado, e nunca impedir as pessoas de falarem e contarem suas razões. A partir daquele dia, aquele pai mudou de vida e se tornou um bom pai, um verdadeiro pai. Você que está ouvindo esta história, analise. Corrija o que tem que corrigir. Pare de julgar as pessoas. Jesus disse: com a mesma medida com que medirdes, vos medirão outra vez. Não julgueis para que não sejais julgados. Se esta ilustração do reino de Deus está falando no teu coração e você está entendendo que precisa mudar, mas não tem forças, eu te digo como se tornar uma pessoa mansa e humilde de coração. Receba agora Jesus Cristo, Filho de Deus, o mais manso que já houve na face da terra. Receba-o no teu coração como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e Ele vai tirar de você esse gênio de cão. Ele vai fazer de você uma nova pessoa, porque Ele vai colocar dentro de você o Espírito Santo de Deus.